Tá, 3, ouro, patrão. Controle com aquele cordial, boa tarde, o papatango. Então, rapaz, que conexão. Dito Mike Dex, mantendo meu pé em condições visuais, corredora cheia, informe através do farol da barra. Autorizaria 2500 por Quebec, então. Cairo 2500 pés autorizado. Grato. Confirme o 5729? Afirmo. Autorizado o posicionamento no 01, chame táxi. O altímetro no 019. Ocean, perdão, web 5729. Chame no 019, vai puxar essa comparação. Trip 5241 na escuta do solo? 5241 na escuta do solo. Comandante, infelizmente o controle não autorizou a subida pelo Axé, ok? Como o voo é instrumento, a subida será padrão instrumento. Tá pronto para Copa 200, para Monte Claro? Pronto, parça. 35241, está autorizado então para Montes Claros, nível 200, a rota é direto conquista, após direto a posição retol, após direto, decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição, perdão, Arbor, após direto para Vitória Conquista, o transporte é 5430, controle em 120, desfa 8, cotejo. 5241 está autorizado para Montes Claros, nível 200. Direto conquista, direto retol, após direto destino. Decola da 10, curva direita, cumprindo o perfil da Arbor. 5430, transponder 208, é o controle. Certo, só confirmando, depois da posição Arbor, voa direto para a Vitória da Conquista. Chame para acionamento no portão, na posição 4 do passe 3. Arbor, direto conquista. Nós chamaremos. 5241, obrigado. Solo Gola 399. Está atingindo 190, simples informação chave. O 395, atendendo a identificação desse Mateão 060, chegada Mari. Boa, desce 060 na Mari. 393. Atinge Mateão 2500, é o Victor do Mike, que foi, né? Gente. Chané 63, 1-4, posição 5, pushback e acionamento. Puxa, 6314, está autorizado o push no portão 5, chame para o táxi, o altímetro no 020. 1020 ajustado, vai chamar para o táxi, essa não é 6314. Para o sequenciamento, mantém a Mari, 5482. Vai manter. Então, 3145, cruzou 150, chame Recife em 1251, alterna 3325. 251-3325, tá 3145. Salvador, muito boa tarde, é o trip 5219, 5 da Charlie, autorização, Vitória da Conquista 200. 5219, aguarde coordenação 200, Conquista é o número 3 para a Copa. Sim, não aguarde, trip, obrigado. Desça para o 070, 5542. 070. Web 5729, 120, 3 horas e 10, apenas Guarulhos, para o táxi. 5729, está autorizado o táxi à direita, até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. Chamará pronto para a decolagem, 5729. Acionamento no 1-2, remoto, alta 3-2-1-7. Perdão, o trip é o TAN 3-2-1-7 chamando para o push, não é isso? Afirmo. TAN 3-2-1-7, autorizado, push, chame para o táxi, o altímetro no 020. Chamará para o táxi, 3-2-1-7. 395, desça para 3.000 pés, ou time de Salvador no 020. 3.000 com 1.020, 395. 35488, desça para o 050. 050, 3488. Golo 399 na escuta, para copy. Na escuta, Golo 399. Golo 399, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, pela Aprazulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota apresentada no plano. Decola da 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5416, o controle em 120.8, corteja. Autorizado, nível 360 para São Paulo, rota para Zulu na meia, Bravo Del Zulu, situação para a rota, decolada 10, controle à direita, Dael, Leda, 5416, via de controle 1208, voo 1399. Voo 399, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 8. Tá valendo. Liga a bordo, 3 horas e 20, até na recepção. 62 a bordo, hein? 92. Ah, ok, 92. Tá livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha. No ponto de espera, a torre 18,6 dúzia. O altímetro 1020. Tenha uma boa tarde, bom voo, Ocean 63 ou no 4. Ajustado 1020, parte Indy Alpha. Ponto de espera 1,98,6, Ocean 63 ou no 4. Obrigado, boa tarde. Controle 9144, já pode descer para os 1700, né? Vou estabilizar no localizador, o senhor prossegue na aproximação do 9144, chama quando estabilizar. Gente, vai chamar de estabilizar. Melhece agora, 9144. 9144, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1186. 186, obrigado, boa tarde. Torre Salvador, azul 9144, está no ILS a 3 milhas de espera. 6944, reporte não é checado, senão. Reportarei. 5729, decola os 33, controle 120, decimal 8. 208, 5729, boa. Grande Salvador, boa tarde, web 5729 decolou na sua escuta. Web 5729, contato na radar de decolagem, que mantenha o 360. Após 2 mil pés, direto Leda. Sente, após 2 mil pés, direto Leda, subindo por 360, 5729. Nível 360, após decolar de curva direita, transponder 5421, frequência do controle 120.8, corteja. Aqui autorizado 360 para Porto Galeão, asterisco 10, decolada 10, primeira curva direita, da Euleda, Brite 5421, no transporte e o controle de Salvador está em 1208, voo 1077. Voo 1077, correto, chame para o táxi. Voo 1077, chame para o pushback e acionamento. Botaria para o push. Trip 5241, no terminal 3, posição 4, pushback e acionamento. O Trip 5241 está autorizado o pushback, o altímetro no 020, chama para o táxi. 1020, chamaremos, obrigado. O November Charlie está autorizado para Belo Horizonte Pampulha, nível 200, a rota é direto. Decola da cabeceira 17, com curva à direita. Subida Arbor, transição Elefa e após direto para o destino. O transponder é 5150, controle 120.8, corteja. Volta 3217 para o TAC 73, a bordo 3 e 15, alterna Guarulhos. 73 Guarulhos, qual autonomia? 3 horas e 15. 3 horas e 15, então está autorizado o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre 1862, o altímetro no 019. Tem um bom voo, uma boa noite, o TAC 3217. Pátio, Índia Alfa, lá 18.6, com 19, obrigado, bom trabalho. O Tango November Charlie, correto o seu cotejamento, qual é o PAB? Fala, passarelo, 2231. O Tango November Charlie, por gentileza, qual é o PAB? 05 a bordo, para um acionamento de táxi decolagem, chamará a torre em 118, meia dúzia. O altímetro agora é 10119. Tenha um bom fim de tarde, Tango November Charlie. Voo 077 para o posicionamento da 62. Pelo 077, tem uma aeronave da TAM taxiando a sua cauda neste exato instante. Coordenando com a equipe de som, não sei que ela estiver liberada, está livre, puxa, chama para o táxi. Pelo posto colega da TAM, livre, puxa, pode dar uma tarde. Voo 077. Voo 077. Voo 2231, na 14 para o posicionamento. Autorizado, QNH 1020, chame para o táxi, passarelo 2231. Para o táxi 2231. 241 para o táxi com 21 a bordo, 3:30 de autonomia, altera com fim. Está livre o táxi seguindo o TAN no pátio 1 no Indy Alpha. No ponto de espera, a torre 18.62. Altímetro no 020, 35241. Bom voo e boa tarde. Segue o TAN, pátio 1 no Indy Alpha, ponto de espera 18.6. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, 9144 está livrando. Azul 9144, boa tarde, prossiga na Alfa, chamante da Juliette. Alfa, vai chamante da Juliette. Trip 5219 na escuta para cópia? Sabemos. Trip 5219, autorizado para a vitória da conquista, o nível 200, a rota direto. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor. Transição, perdão, após a posição Arbor, voa direto para a vitória da conquista. O transponder é 5441, controle em 120.8, conteste. E autorizado o conquista, ativa 200, direto, decolando da 10 com curva à direita na saída Arbor. Após a transição Arbor, direto, vitória da conquista, transponder 5441, controle em 120.8. 5219, correto, o cotejamento, chama para o SAT, para o pushback. Na ciência, vai manter que o Tugaraná que acabou de decolar a sua frente, ok? Mantém a posição. Mantém, 32 na frente. Decola os 39, controle 208. Controle Salvador, agora 208, Chané 63, 14, obrigado, boa tarde. Seu tanto está autorizado a alinhar, a aeronave decolou da curva esquerda, sua curva é direita. Autorizado a alinhar, quando pronto, livre decolagem, evento no 50 graus, 129, 3217. Sim, caminho decola, 32, Chané 63, 14, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340, saída Momo. 340, saída Momo, Chané 63, zona 4. Bordo. 3 horas e 30, alternando Campinas. 3:30, Campinas, o PLB, por gentileza, algum 077? 099. 99 a bordo, está livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre em 18.62, é o QNH 10.20, bom voo e boa noite. Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera, perto 28.6, voo 10.77, muito obrigado, bom trabalho. Informação, Charlie, passando 190. Zona 3560, sem identificação, autorizada a chegada mar e desa para nível de voo 050, QNH 10.20. 050 na mar e 10.20, Zona 3560. Zona 2231 com 62 a bordo, meia de autonomia, alterna Brasília Pronto. Passaredo 2231, por gentileza, os dados novamente. 62 de POB, meia de autonomia, Salvador, alterna. Ok, prossiga o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 18, meia dúzia. É um vovô, uma boa noite, o passarelo 2231. Pátio, Índia, Alfa, com meta 18, meia dúzia. Uma boa noite, bom trabalho, 2231. Voo no 755, 360 com fim, só um minuto para a COG. Do COG, Bocha 663, ano 4, obrigado. Controle, boa tarde, eu estou 3217. Ciente, mantém a posição. Para a saída da EL. 360 da EL, tem referências, pode ir da EL? Autorizado, tá 3217. Obrigado. Papa Romeo Vitória Índia, assim a identificação. Ajustes aos corredores, reporte para descida. Vitória Índia, desça para 1.500 pés, que é negar no 030. Aguarde. Trip 5488, chame torre, 1.186. Obrigado. Livre decolagem, pistão, não sei, chama a rechada. Trip 5241, autorizado, né, Matheus 0? É, Matheus 0, 2, Salvador, muito boa tarde, Trip 5488, tá no ILS. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continue, aguarde, 5488. Cinco, seu solo, os 4-3 direita, 1-2-9 solo. 2-1-9 de certo. 5-4-8-8 da trip, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Temos uma chuva agora moderada, pesada na vertical. Na vertical aqui não está comprometendo a visibilidade, ok? Grato pela informação, ainda visto a pista e ciente da mesma. Então, como eu vejo, Charlie, decola os 4-3, controle 1-2-0, decima 8. 1-2-0-8, bom trabalho. 395, lembrando a pista. Ah, ok, no 395, perdão. Prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa e chame antes da Juliette. Na para a posição seria confirmada 0-0 até 8 dias da pista do Vitor Salinja, conhece Veracruz? Foi Vera Cruz, a Pro Ideal 040 por 40 milhas. Não, Papa Romeo Vitor Talinja, após Vera Cruz, o senhor irá manter o corredor Vera Cruz até Paripe. Após Paripe, o rotatório, o senhor conhece? Vitor Talinja, mantenha a proa 040 após o... Eu informo outra prova do senhor, mantendo ainda condições visuais. Controle é o Tango November Charlie. Papa Romeo Tango November Charlie, mantenha-se em contato radar na decolagem, sua para nível de voo 200, sai da Arbor. 200 Arbor, Tango November Charlie. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 200, sai da Arbor. 300 na árvore, 5241. Controle é o Tango 9 Betchali. Tango 9 Betchali, prossiga. Desvio de 10 graus à esquerda por 5 milhas, autoriza, senhora? Confirme. Desvio de 10 graus à esquerda para a formação aqui, para a formação. Tá, sente, Tango 9 Betchali, submantenha 3 mil pés de desvio, Tango 9 Betchali. 3 mil pés, desvio 9 Betchali. Objeto 6720, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte habilizado localizador. 2 mil pés, está autorizado ILS, reportagem estabilizado localizador. Objeto 6720. O Xanem é 314, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545 com Recife, o Xanem é 314, obrigado, boa tarde. 5, tem sim, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela Apesolo 16, decola na 10, com curva direita, inicialmente na subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5433, controle 120.8. Autorizado com 360, Apesolo 1, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Aciona 5433. O controle 120.8, vamos 755. Correto, no 755 chama para acionamento no portão 9. Realizador. Pro 10, indicador LOC 3560. Atento à aeronave da companhia que está puxando no mesmo portão 08 e vai deixar lá liberado o seu ingresso, ok? 08, Paulo, 3488, livrando, boa tarde. 5488, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde na Taxi Kilo para ingresso no Parte 3. Alfa, aguarde na Taxi Kilo. O Trip 5219 já iniciou o push, confirma? Negativo. Ok, então mantém a posição na nave da companhia, vai taxar a sua retaguarda após iniciar o push, ok? Ok, vai manter. O 5488 da Trip está livre ingresso via Kilo para o Pátio 3, eu tenho aqui posição 4 do Pátio 3. Kilo, Pátio 3, 4, 5488. Controle, Salvador, TAM 3190, informação de ar. TAM 3190, acionei a indicação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 080, que é legal no 020. 080 na mar, 3190. TAM 3560, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, 1.020. Papai Romeu Vitor Celim, já desça para nível de voo 050. Para o 050, Vitor Celim. Papai Romeu Tango, 90 Charlie, supa e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, Charlie. 5219, o seu colega está estacionando aí, está autorizado seu posto. Ok. Boa tarde, o 9077. Voo 9077, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 36 da EL. Papá Romeu, Tango, November Charlie, voo e Elefa. Elefa, Tango, November Charlie. Aguarde, ok? Aguarde. Aguardar, vou... Tá, chegou no 399, alterna, caminhão 4 horas e 10, 141 na borda. 141, 4 horas e 10 de Galeão, tá livre o táxi, contornando o Pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, o altímetro é 1020, é, quando pronto a torre 186. Bom voo, boa noite, 1399. Para a parte de zona, fim de alfa, ponto 386, zona 3, na remata agora. Zona 3560, para o localizador, curva direita para o A0. Corrigindo, para o localizador, direita 1-10, reporte estabilizado. Foi para estabilizado, Zona 3560. Fugiu 4 Bessalha, 9 Bessalha. Papatão Romeu 9 Bessalha. Suba até nível de voo 090, inicialmente. 090, pego 9 Bessalha. Escola, 5-1, controle 208.